eliminado pelo fuzil com a camisa da seleção. Aqui o saco não lava o pé porque não sobe água no morro, mas malandro é o gato no compensado. Sem forro, bem-vindo ao gueto original. Gangueiros do manicômio, psicopatas da viela, separando almas de corpo e lei. Que adianta camisa de força, mente a macro, corpo rico, mente pobre, fazendo estrago nos legados. Mais pesado que o tapa do Kong, fudendo os doutorados, ideologia da rima série. Gangueiros da viela 4.